Agora, 9 horas e 43 minutos, eu recebo neste momento aqui no estúdio da CBN Foz o diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde aqui de Foz do Iguaçu, Jorge Yamakoshi. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, senhores ouvintes. Fundação Municipal, gestora do Hospital Municipal Padre Germano Lauch, aqui em Foz do Iguaçu. Hospital Municipal que continua sendo tema de árduos debates aí na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu? Sim, mas dessa vez foi muito produtivo, porque na verdade, na sexta-feira retrasada, os vereadores foram convidados, aqueles vereadores que sempre demonstraram interesse em conhecer as atividades, né, nos pediram informações. A esses vereadores nós retribuímos com um convite para conhecer as instalações, né, do hospital, e fizemos a apresentação desses 4 meses que nós estamos trabalhando, 4 meses e meio de trabalho, e o resultado que estamos obtendo, e as dificuldades que estamos tendo no nosso dia a dia. Eu conversava hoje pela manhã com a secretária municipal de saúde aqui de Foz do Iguaçu, Letícia Canete de Lima, no quadro Café com a CBN, e um dos apontamentos até que surgiu dessa entrevista é que o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu foi implantado e nesse período todo o principal tema de discussão em torno do hospital acabou sendo o modelo de gestão, nem tanto o funcionamento do hospital, enfim, os atendimentos ali no dia a dia, mas a questão do modelo de gestão. Entrou a Fundação Randas Vilela, saiu, depois a ProSaúde, agora a Fundação Municipal de Saúde, enfim. Espera-se, inclusive, que esse seja aí o modelo definitivo a ser seguido a partir de agora. Você esteve ali na terça-feira na Câmara Municipal, participando, inclusive, de um debate com os vereadores a respeito da situação do Hospital Municipal. Você enfatizou até são 4 meses e meio de gestão. Como é que está atualmente o quadro do Hospital Municipal neste período até de reestruturação dos serviços ali no local? Olha, Guilherme, nós estamos trabalhando dentro da nossa normalidade, uma capacidade praticamente máxima, né? Já atingimos os níveis normais de atendimento, como era feito até então, né? Dentro da capacidade técnica de atendimento do hospital. E nessa terça-feira, fiz uma apresentação na Câmara, basicamente a mesma apresentação que eu fiz nessa reunião com os vereadores, que eles acharam muito produtivo e acharam importante divulgar para a população isso, porque mesmo muitos deles não tinham conhecimento de fato dos números, das dificuldades que estão passando, né, tanto operacionais como financeiras, mas apesar disso, o bom resultado que tem dado através da nossa equipe aí, assistencial, equipe médica, o pessoal tem trabalhado com muita dedicação, né, e muita paciência também, então foi muito produtivo. Um dos principais questionamentos é com relação ao custo do serviço, e isso é até importante frisar, porque é uma fundação municipal, ela tem ritos diferentes do que se tinha, por exemplo, uma organização como a ProSaúde que atuava ali no local. Houve um aumento de custos? Como é que está essa situação? É o que foi explicado lá, disse muito nessa mídia e fala-se muito, faz em muitos boatos na mídia, mas, na verdade, o fato que nós temos é que a fundação tem um contrato com a prefeitura, onde a prefeitura gasta, nesse contrato de prestação de serviço, ela recebe uma contraprestação de serviço, certo? De 3 milhões e meio por mês, desde que assumimos, né? Ele pode começar, se produzirmos mais, eles podem pagar mais de acordo com essa produção, mas estamos dentro desses 3 milhões e meio. Enquanto que a ProSaúde recebia 3 milhões e 700, né? Mas a prefeitura pagava também o diagnóstico por imagem e o laboratório, que dá mais 950 mil, que ela, a prefeitura pagava e dava esse serviço. Então, na verdade, gastava-se 4 milhões e meio e 550. 4 milhões e 550 a prefeitura gastava e hoje a prefeitura gasta 3 milhões e meio. Porém, isso é até importante frisar, nesse quesito houve uma diminuição? Sim, houve uma diminuição dos recursos, tá? Então, o desembolso da prefeitura diminuiu. E se não fosse o Estado que está nos auxiliando, complementando esses valores, estaríamos com um problema muito mais sério, né? E para o senhor ter uma ideia, da parte da prefeitura, né? Quando foi implantado, eles deram uma verba aí de 2 milhões para fazer a implantação, que é normal. Foram até 31 de outubro, foram 4 meses cheios de trabalho e mais 12 dias de junho, né? Isso montaria, dentro dos 3 milhões e meio, né, que é um orçamento até baixo, daria 15 milhões e 400, mais 2 milhões, né, que eu acabei de mencionar. Ao todo, o município deveria ter pago 17 milhões e 200 para a fundação, por esse período aí, que é um valor bem inferior ao que se pagava antes. Agora, o valor recebido pela fundação, em vez dos 17.200, foram 9.567.000. Então, a prefeitura deixou de pagar até o momento 7.600.000, o que está nos causando esse transtorno momentâneo aí, porque eu sei que a prefeitura também está com um problema de orçamento lá, porque não foi feito devidamente na gestão passada. Financeiro, a gente sabe realmente que é o calo aí, não só na gestão da saúde pública, mas também em várias áreas da gestão. Agora, eu observo também que vários dos questionamentos feitos ao Hospital Municipal em si se referem também a temas como, no caso, estrutura. Hoje a gente ouve denúncias aí de que algumas alas continham vazamentos, a questão de goteiras no teto, enfim, várias observações que foram feitas a respeito do Hospital Municipal e também com relação ao próprio atendimento no Hospital Municipal. Como é que a diretoria da gestão atual, a Fundação Municipal de Saúde, rebate também estas questões? Até eu estava assistindo a reprise lá na TV Câmara, né, que está passando direto sempre essa entrevista que nós demos, essa apresentação, e foi mostrado lá várias fotos com problemas que nós recebemos, caixa d'água quebrada, ar-condicionado com um monte de poeiras e sujeiras, assim, que ar-condicionado que atendia toda a área hospitalar, inclusive áreas críticas, tivemos que gastar com a limpeza, pavimentação quebrada, enfim, e dentro do hospital mesmo, várias goteiras onde, quando acontecia uma chuva mais forte, formava vários pontos de alagamento dentro do próprio hospital, né? Isso tudo foi sanado e foi mostrado, né? Apesar que disseram, chegaram a comentar lá, um vereador comentou que falou, isso era montagem. Mas não é montagem por quê? Assim que assumimos mesmo, logo nos primeiros dias, fizemos um dossiê e que mandamos à própria Câmara. Tem mais de 100 páginas, né, com fotos documentando esse fato. Passamos por Comus e para o Ministério Público. Inclusive, isso deve ser englobado na CPI da Saúde, que a Câmara deve estar pedindo, que é uma CPI ampla, que não fala somente da gestão hospital dos 4 meses, que isso é bobagem, né? Quer dizer, faz parte, tem que ser analisado assim. Mas esse problema, ele vem de antes, né? Todos os problemas que nós herdamos, ele vem de anos atrás. Então, a Câmara está pronta para fazer uma CPI da Saúde desde do fechamento da Santa Casa. Casos de mau atendimento no hospital, que foram denunciados também, inclusive, através da imprensa, através das redes de televisão aqui na cidade de Foz do Iguaçu. São casos generalizados, casos pontuais? Como é que vocês receberam, inclusive, essas denúncias? Olha, nós sempre recebemos qualquer denúncia como uma informação a ser investigada, né? Nós somos profissionais e não estamos aí para defender e criar paixões sobre o assunto. Queremos resolver as questões. Houveram 3 denúncias que a mídia, ontem mesmo, ela divulgou, né? E nos procurou, a TV nos procurou e nós fizemos um levantamento. O próprio doutor Faisal ligou para esses 3 casos, tá? E dos quais 2 compareceram lá e foi esclarecido. É que, na verdade, o hospital trabalha fortemente para operar os pacientes, para resolver os problemas. Mas temos que levar em consideração que são pacientes acidentados, pessoas que sofreram operações, cirurgias. Há uma sequela de dor, há uma sequela de recuperação, há uma insatisfação porque as pessoas querem sair 100% do hospital, mas isso leva tempo. Então, eles entenderam. É só um dos casos que o paciente, aliás, não compareceu, que ele teve uma luxação há mais de 1 ano, já que ele está com isso, ele apareceu no hospital e ele não quis ser operado. Tá? Então, é um dos casos que a gente não tem como resolver. Então, acontece muito disso, né? Mas aqueles que estão lá, temos atendido, tanto é que mostrei nessa apresentação a ouvidoria. A ouvidoria é um órgão independente que ele fala com os pacientes internados e com suas famílias. Tá? Eles analisaram mais 50%, tem mês que é mais 50% dos internados, e o índice de aprovação é excelente. E agora eu vou encaixar aqui 3 perguntas em uma, praticamente, porque nós observamos, inclusive nos questionamentos dos vereadores, pontos como é o caso do suposto aumento no número de óbitos no hospital municipal, o tempo de internação ali também no hospital e questão da bateria KPC, que foi algo que foi duramente questionado, inclusive, pelo vereador Newton Bobato. O que é que tem de concreto a respeito desses 3 assuntos? Bom, nessa apresentação, eu levei 2 profissionais que já trabalhavam desde a ProSaúde e trabalham conosco também hoje, tá? Uma funcionária que ela é enfermeira, ela é responsável pelas UTIs. E também ela faz parte da comissão dessa parte aí que trata do assunto KPC. Então, na verdade, foi apresentado lá que com números, enfim, e ela explicou tecnicamente que não existe nenhum óbito lá por causa de KPC, porque existe o KPC, em todos os hospitais tem KPC. Até eu falei que existem várias pessoas que são salutares, estão andando na população, que são, eles são portadores de KPC. Não é? É a famosa superbactéria, como se diz. Isso, né? É superbactéria, porque o grande problema é quando ela se manifesta lá nas UTIs, mas nós temos uma área de isolamento, ela fez uma explicação técnica muito bem feita, que convenceu a todos lá de que ela está sob controle dentro do nosso hospital, tá? Porque esse KPC, a nível de Brasil, tem se alastrado, mas nós gastamos... coisa que muitos hospitais não gastam com, uma substância que você faz, usa para teste para identificar se ele é portador ou não, e a gente isola esse paciente, entendeu? Então nós fazemos uma prevenção muito grande, o que evita esses óbitos. Então não houve nenhum óbito por causa de KPC, e a bactéria dentro lá está super controlada. E outra coisa importante dizer com relação aos óbitos, né? Há um número de óbitos, não 70 mais entre julho, agosto e setembro do ano passado, contra agosto e setembro desse ano, como foi divulgado. Quando eles fizeram esse demonstrativo, tem até alguns jornais que erraram, eles pegaram um demonstrativo que a Fundação mostrou, o total de óbitos, e depois ele destacou só o que estava lá do pronto-socorro. Mas se alguém foi cuidadoso e olhar, vai ver que ele está dentro, foi somado duas vezes. Tem 30 óbitos a mais. Então, na verdade, foram 40 óbitos naquele período, em 2 meses a mais. Porém, tem que levar em consideração que o ano passado, né, a OS só atendia, era referência em traumas. Então, muitos traumas eram cuidados no hospital. Hoje não. Hoje tem a parte cirúrgica também, tem essa parte que nós somos referência também, nos tornamos referência, que vem muitas pessoas idosas, vem todas as pessoas com todo tipo de problemas e a gente não nega paciente. Então, tudo que vem, a gente tem que cuidar, independente do estado que eles venham, né? Muitos vêm já no estado muito avançado. Então, desses... tantos que foram sofrer óbito nesse período, haviam 30 com mais de 80 anos que era inverno e entraram lá no hospital numa situação bem complicada. 4 meses e meio de gestão, o que é que a partir de agora, inclusive já com a regularização de vários aspectos que estavam pendentes, o que é que a população não apenas de Foz do Iguaçu, mas também da área da nona regional, porque o hospital é municipal, mas ele atende também a área da nona regional de saúde aqui no extremo oeste do estado. O que é que a população dessa área pode esperar a partir de agora, já a partir desses próximos meses com relação ao hospital aqui de Foz? Bom, nós estamos fechando o orçamento, na verdade, né, os recebimentos, tá? Porque o orçamento nós temos, né? No quanto vão gastar, só não temos a parte da verba confirmada. Isso tudo depende também desse orçamento que está entrando para o ano que vem da prefeitura, parte do governo do estado, né? Então, nós precisamos ampliar o hospital, porque não é aceitável que ele continue com 152 leitos, não é aceitável que ele tenha só 20 leitos de UTI adulta, não é aceitável que ele tenha 3,5 salas cirúrgicas. Né? Nós estamos ampliando, já fizemos um projeto junto com o governo do estado para solicitamos já arco cirúrgico vascular, microscópio para cirurgia, várias caixas cirúrgicas, né? E equipamentos para montar essa quinta sala. Tá? Isso está sendo tramitado. No Fundo Nacional de Saúde também pedimos também verba para fazer ampliação, sobretudo para fazer o atendimento da dengue. Isso inclui a ampliação da UTI. Né? E também tem outra verba para o pronto-socorro de ambulatório que nós nos credenciamos para poder aumentar, para melhorar a sistemática do pronto-socorro, porque quando eu entrei nesse hospital, achei muito estranho. O hospital é muito bonito se você entrar pela frente. Se você entrar pelo pronto-socorro, é uma outra situação, bem mais precária, né? Assim, então temos que mostrar e trabalhar para dar tranquilidade para a população quando for ser atendida lá, que tenha pelo menos um ambiente de acordo com todo o hospital, ou seja, mais bonito e mais confortável. E também a ala de psiquiatria, já em janeiro, vamos inaugurar os 22 leitos no início do ano, tá? Na parte psiquiátrica, que é importante também, né? Nós fizemos ampliação da residência clínica médica, né? E estamos trabalhando aí também para fazer um hospital-escola, porque esse nosso hospital, isso vai ser muito bom para a comunidade, ter um hospital-escola aqui. O governo federal tem essa intenção de fazer, o governo do estado também tem intenção de fazer, inclusive faculdades particulares têm interesse, estão conversando com várias delas, né? Inclusive há interesse em fazer a parte de mestrado aqui para capacitar os médicos para poder dar aula também nessas faculdades, né? Bem como essa parte de fazer pós-graduação em gestão hospitalar, para a gente poder utilizar esse pessoal, ajudá-los a se formar para servir a nós também no futuro. Conversei aqui na CBN com o Jorge Yamakoshi, diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Jorge, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado, Guilherme, e estou à disposição sempre que for necessário. Bom dia.